Sim, cruzando pro Siga. Alfa Yankee Romeo autorizado, reporte para ingresso, 71. Yankee Zulu autorizado, ingresso, reporte ao término. Agora vamos dizer o seguinte. Bom dia. 63, formação agora em curso aberto. Tem uma mudança significativa. Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irume, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5165, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Aqui é o 300 Galeão, nível 360, saída da El, Leda, segue Irume, curva à direita após decolagem, pistão no zero, transponder 5165 e o controle 120 decimal 8, com 1963. Vamos 963, correto, portão 9, chama tanto, espera esse nome. 963. Na 6211, informação Delta, nenhuma mudança significativa. Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5163, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Eu coloco da El, Leda. Sabe até o 10 dias amplo, não tem verão de 7, temos a chegada lá em Galeão. O controle em 2.8, o Chanel 6211, correto, portão 7, chame trampo, espero que você não posição, Rosa. Polo 963, coordenando com a equipe de solo, chamo tanto para o PEC. Para a cruzagem, Polo 963. Bom dia, boa noite, 65. Gente da informação Delta, autorização Brasília. Sou 65, bom dia. Delta confere, Brasília autorizado via Pêssego 17, nível 360. Perfil de saída Arbor, após posição, eleva a curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5171, frequência do controle Salvador, 120.8. 360, autorizado Brasília, via Zulu 17, a saída Arbor, transição Elefa, o código transponder 5171, meu controle de saída 120, decimal 8. Boa noite, 65, correto, por pátio 3, chama o tempo que estiver funcionamento. Chamará, posição 4. Posição 04 do pátio 1, boa noite, 65. Afirmativo, posição número 4. Sente. Paulo, gol 1963 para o táxi, 164 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Guarulhos. 963, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão no zero, via Pat 1, táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, agora um bom voo. Ok, no 04, Pat 1, Alfa, ponto de espera, pronto, torre 118, decimal 95, gol no 963. 963. Autorizado a LR colado, estamos 0.070 graus, 069. Autorizado a LR colado, 0.1963. Teléfono 1, pushback de acionamento, posição 7. Chinelo 62 não autorizado, chama TAC. Autorizado, chama TAC. Chinelo 62 ou não? Gol 1865, com turma de 3h30, PAB 182, alternativa é Palmas. 65, autorizado táxi, sobre o ponto de espera, pistão 1-0, no ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-4, agora em bom vinho. Ok, livre táxi, ponto de espera 2-8-95-1014, bom dia. Jogou 1963, cruzando 190. O 1963, chame 73 na frequência 125, última E, na terna 133, 125. 73, 125, 1, terna 136, 125. Para o táxi, chame 6211, temos 128 a bordo, turma 3 horas e 35, alternando o barulho. Chame 621, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão 0, via Pati 1, táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-4, bom voo. Autorizado táxi, via Pati 1, ponto de espera, pistão 0-1-4, 062-1, obrigado. Eu 5003, bom dia, prática. Poderia confirmar o horário do plano, 5003? minutos para a cópia, por gentileza, exame com o ponto do sistema, assim que receber, eu chamo para a cópia, ok? Seria Guarulhos da Eule da Mótica. Como 43, 120 controle de Gonzalo. 208, Bom dia. Salvador, bom dia, 1865, Nicolau. Uma 865, contato radar, decolagem, supervisor da água para nível 360. Água 360, 1865. Zero, zero, zero, sete, zero, graus, oito, longe. Acho que você fala zero, zero, sete.